fascinating. Engage. Está começando sessão 31. Intercom. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo mais uma vez é o Ricardo. Fala, Ricardo! Opa, beleza pessoal, beleza Valdomiro? Quem está aqui comigo também mais uma vez é a Roberta Maná. Hello! Então é o seguinte, pessoal, enfim, vamos fazer aquele podcast que a gente tem comentado aí ultimamente, que seria um podcast sobre Voyager, por conta da Roberta ter terminado recentemente a maratona que ela fez aí da série. Né? Sim, é o único tipo de maratona que eu faço na vida. Cara, já vi que você não é muito, né, de... esportista. Não. Sou maratonista de Netflix, isso com orgulho. Todas as medalhas são minhas. Ah, Roberto, então, antes da gente falar realmente qual é o tema hoje, eu queria comentar então um pouco sobre essa questão. Eu queria que você falasse sobre como foi a experiência, no final das contas, dessa maratona que você fez da série. Fala um pouco pra gente aí. Então, eu fiquei... eu fui positivamente surpreendida pela série. Por quê? Porque eu já tinha ouvido tanta gente falando mal de Voyager. E tipo, assim, pessoas que curtem Jornada e tá lá, ah, porque o final é uma merda, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. E cara, tipo, eu passei um pedaço da série, assim, que tinha algum episódio muito ruim, a série ainda não tinha me, sabe, me pego. E aí eu parava, respirava fundo e assistia alguma outra coisa, sabe? E eu, bom, vou ter que fazer isso. Ai, cara. Em algum momento da vida eu vou ter que terminar esta merda. Mas bro, chegou numa parte da série que foi muito bom, e aí foi, sabe? Claro, um ou outro episódio ruim, assim, mas foi tranquilo, sabe? No final eu já tava morrendo de curiosidade pra saber o que tinha acontecido, o que ia acontecer depois, sabe? E o foda que eu vejo assim, cara, é que das séries de Star Trek, cara, acho que é a única que começa 100%, eu já até comentei isso anteriormente num podcast, né? A única que começa 100% assim, a toda, assim, no auge, vamos dizer, de criatividade, é a série clássica, né? O restante começa ou mais ou menos, ou ruim, tipo que nem TNG ou Voyager, começa mais ou menos, né, fica aquela coisa razoável, assim. A primeira da DS9 também, né, aquele negócio, né, longe de ser o que a série vai se tornar depois. Então, eu fico imaginando, né, porque, assim, só pra comentar também, que como você tinha vindo de uma maratona anterior de DS9, você deve ter, né, eu imagino que... você deve ter tido uma impressão assim bem diferente, porque você estava acostumada com uma qualidade muito maior quando você via DS9, né? Então, eu fiquei até surpreso que você tenha gostado tanto da Voyager, né? O que você diria sobre isso aí? Então, de fato, DS9 é minha preferida do mundo, da vida, e eu já tive que admitir isso pra mim mesma. quem já ouviu outros podcasts sabe que eu luto, tem uma luta interna, tipo assim, querendo gostar mais de TNG, mas tipo, não, sabe? É DS9. E aí, quando eu comecei a assistir Voyager, de fato, assim, não tem como comparar, sabe? A qualidade é muito inferior à qualidade de DS9. Mas, assim, por outro lado, eu acho que sabendo disso e sabendo que é o que temos pro momento, que não tem mais DS9, sabe? Sabendo que é o que tem pra hoje, é tipo isso. A gente tem que ser feliz com o que tem, sabe? Não adianta ficar pensando, eu queria, mas, bom, queria, não tem mais. Então é isso, então vamos lá, sabe? Não, mas brincadeiras à parte, não dá pra comparar, né? Eu sabia que era outra proposta, sabe? Ia ser outra dinâmica, série. Enfim, a partir desse... a partir do momento que eu assumi isso, sabe? E internalizei, então... foi legal, sabe? Gostei muito. Eu quando fiz a maratona de Voyager, né? Pra mim foi um pouco difícil também, porque na época eu ainda fiz a maratona, tipo assim, as maratonas que eu fiz uma coisa que eu também coloquei na época, que eu queria assistir conforme foi exibido originalmente. Então, assim, Naquela época, a Voyager intercalava com DS9, né? Então, foda, cara, que eu assistia um de DS9, né? E aí, e pulava pro próximo de Voyager, cara, e... Nossa! É injusto isso. Aí, qual que foi o resultado? O que, que eu fiz? Eu parei de assistir Voyager, fiquei só vendo DS9, entendeu? Aí, eu não fiz mais o que eu tava fazendo com TNG e DS9, que é assistir conforme elas iam ali passando simultaneamente, né? Então, eu deixei pra ver a Voyager depois, né? Porque a DS9 era bem melhor, né? Então... Aí o que acontece? Quando eu fui assistir de fato a maratona inteira da Void de uma vez, porra, foi difícil passar das duas primeiras temporadas, assim, porque elas são muito irregulares, né? Você tem ali alguns exemplos que te botam lá pra cima, puta, que legal, isso é Star Trek e tal, mas de repente vem um episódio horrível, ou então mais ou menos, sei lá, né? Mas aí, uma coisa que eu imagino que você deva ter sentido também é que quando chega a terceira temporada, que ela inteira já vai melhorando bastante a série, aí, sei lá, quando cai na quarta, puta, aí a série já é outra, né? Sim, aí não tem mais essa, tipo assim, de... Acho que vou assistir outra série, vou começar outra... Não, cara, vai, sabe? E vai tranquilo, assim, eu quero saber o que vem depois, sabe? Não é mais aquela coisa, tipo... Ah, tá, é jornada, né? É, vou ter que assistir, né? É, então tá, vamos lá, sabe? Porque tinha os episódios que eu tava revoltada, assim, que... Quem tiver paciência pra se convocar no meu Facebook, tipo assim, eu revoltada, tipo, xingando... Essa porra, jornada, como é que tu me faz um negócio desse? Pô, eu me divertia com esses seus posts lá, revoltado, cara, nossa. O mais legal era falar algo do tipo assim, ah, calma que o pior ainda está por vir, aí fica tranquilo. É, vocês fizeram os terrorismos comigo. Mas é porque também eu sabia que depois ia dar aquela guinada, né, essa da quarta temporada pra frente, que daí a série realmente vira... Mais uma pra ser uma das favoritas, vamos dizer, né? Enfim, é muito legal. Voltando sobre o que a gente vai de fato falar hoje aqui no podcast, é que a gente acabou pensando qual seria o melhor tema, né? Pra abordar algo que permeasse a série toda, né? Porque falar da série toda em si não dá, né? Em um podcast, né? Então, isso é um negócio meio impossível. Nossa, ia ficar uma coisa que não ia fazer jus, né? E a gente tem esse podcast aqui pra esmiuçar, né? Vários, né, meu, pormenores e temas e arcos e tal, né? Então, acho que um tema que a gente acabou chegando na conclusão que seria bacana da gente abordar, que é algo que a gente vem falando, né? Inclusive no último Sessão 31 que a gente fez sobre o episódio Prototype da Voyager, a gente acabou falando um pouco sobre aquela questão da primeira diretriz, e daí começamos a relembrar, né, sobre essa questão na franquia e na Voyager. E aí, eis que... Resumindo, o tema hoje a gente acabou chegando na conclusão de que vai ser sobre a questão da primeira diretriz na Voyager, né? Então seria a Janeway e a primeira diretriz, né? Como é que foi abordado na série, como é que não foi abordado, como é que isso foi bem feito, como é que isso foi feito de uma forma cagada, e é isso aí, vamos dar uma olhada aí, a gente vai falar episódio a episódio que tratou isso, daqueles que a gente se lembra e daqueles que a gente viu na lista lá no Memory Alpha, né? Então, é isso aí, pessoal, vamos nessa, vamos partir aí pra primeira diretriz na Voyager. Mr. Paris, full impulse power. Pedi, né, Roberto? Eu tinha falado pra você se você pudesse aí meio que elaborar uma pauta aí melhor, já que você já tinha assistido os episódios há bem menos tempo do que a gente, né? Uhum. Já tá mais fresco na sua memória o que aconteceu. Como é que a gente vai fazer aí? Diz aí pra mim. A gente começa já no Caretaker ou você quer fazer alguma consideração? Não, eu acharia o ideal a gente primeiro falar um pouquinho sobre o histórico da primeira diretriz, como ela surgiu. Bacana, a gente vai falar então lá da série clássica Enterprise. Ah tá, você quer falar na cronologia do universo mesmo, né? Pode ser, ou da série clássica também vale comentar, né? Não, acho que se você quiser a gente pode fazer essa dessa forma, de repente comentar dentro do universo de Star Trek, né? A gente tem lá, começa no Dear Doctor, seria isso, né? Isto. Certo, certo. O que você gostaria de trazer aí sobre isso? Então, esse capítulo, Dear Doctor, a gente não fez nenhum podcast sobre ele, né? Mas a gente fala dele tanto, né? Que é verdade. Se a gente editar as partes que a gente fala de Dear Doctor, dá pra montar um... Já dá pra um pod inteiro. É verdade. Mas então esse é aquele episódio, só relembrar o ouvinte, que é um episódio incrível no qual existe uma. Eles chegam num planeta em que duas espécies convivem. E uma delas é meio dominada por outra espécie que está morrendo. Tem uma doença genética que vai acabar com a espécie. E eles passam por um processo muito dolorido, enfim. E a NX-01, a tripulação fica. O Dr. Phlox vai buscar uma cura, enfim. Ele até. É um episódio no qual o Dr. Phlox troca impressões, ele tem uma correspondência com outro doutor. E ele até, nessas gravações dele para esse outro doutor, ele fala assim: nossa, esses humanos, eles querem curar todo mundo. Porque o capitão, ele fica maluco para encontrar cura. E quando eles encontram uma cura, cai num dilema, né? Porque eles se dão conta que uma espécie tá... que a evolução natural daquela espécie dá lugar para outra, que vai deixar de ser escrava. E aí começa o Archer, ele fala alguma coisa no sentido de que o nosso objetivo, o objetivo da humanidade, quando resolveu sair da Terra, o objetivo da Frota Estelar é fazer contato com outras espécies e tentar comunicação pacífica, não brincar de Deus. E ele diz que em algum momento ele espera que a Federação tenha alguma regra escrita dizendo como tem que ser o primeiro contato, mas que até esse momento ele não vai brincar de Deus. Enfim, ele fala isso, né? A questão é que, obviamente, que isso aí já é aquela coisa meio retcon, né? Meio como se chegou lá, né? Porque Enterprise é uma série que trabalha retroativamente, né? E só como uma. Só pra gente relembrar, na época da série clássica, ou seja, naquela época lá quando foi criado, quando esses conceitos começavam a surgir, tinha a questão das ordens gerais da Frota Estelar, lembra? Que, ah, sim, lembro. Que nunca mais esse termo foi usado assim nas outras séries, né? A gente já fala de diretrizes, né? Agora essa coisa, pelo menos eu não me lembro de depois ter falado sobre isso, mas na série clássica eu lembro muito da questão das ordens gerais. Por exemplo, eu lembro muito daquela ordem geral, eu lembro que falava sobre a pena de morte. Por exemplo, aquele lance dos talosianos, né? Quando tem aquele episódio duplo Menagerie, né? Aproveitando lá. É, você não pode entrar em Talos 4, não é? Isso, que daí é uma coisa bem estúpida, né? Que se você for lá, você tem uma pena de morte, né? E aí tem a Ordem Geral 1, foi conhecido como Prime Directive, né? Enfim, aí mais pra frente a gente tem essa questão que nem a Roberta tava falando já no Dear Doctor, né? Já na última série produzida, em que eles tentam imaginar, sei lá, que isso um dia vai ser necessário. Criar alguma coisa, alguma lei, alguma norma, alguma coisa dentro da Frota Estelar para tentar lidar com essas questões onde a questão é você não interferir naquela sociedade para que a Frota Estelar não seja intervencionista, né? A questão é essa, né? Uhum. A questão ética. Não passa. Tudo é a questão do princípio ético principal dentro da Frota Estelar, né? É igualzinho que a gente vê hoje em dia. Certeza, né? Mas eu tenho um amigo que é antropólogo. Não sei se a gente fala sobre isso agora, mas enfim, esse meu amigo antropólogo, ele sempre diz que essa primeira diretriz é uma grande besteira. E aí quando ele falava isso no início, como assim, sabe, grande besteira? Mas aí a gente conversando mais, esse meu amigo Vitor Hugo, até comentei dele e depois falei pra ele, né, que a gente ia fazer esse podcast, a gente ficou falando sobre a primeira diretriz. E aí ele começou a me explicar que, enfim, que a primeira diretriz é uma furada porque ela se baseia naquele princípio do bom selvagem, sabe? Que ele vive isolado, feliz, todo mundo contente, sem contato com um homem branco. Enfim, que isso não... E aí ele fala que não existe, né, no mundo real, alguma civilização que não tenha ou que nunca vá ter contato com o outro. E que esse contato não necessariamente é ruim, né? Então, então ele fala assim, a primeira diretriz acha que pode livrar os povos do contato, né? Mesmo que seja um contato com boas intenções da federação, que o Picard eventualmente diz que, né, que por mais bondoso que a gente queira ser, a gente vai cagar tudo, né? E aí esse meu amigo, ele opina que eventualmente o contato vai acontecer, né, e que, na verdade, o ideal seria aprender como lidar com esse contato, ou como fazer o primeiro contato. Sim, isso é isso que eu queria falando sobre a questão da primeira diretriz de fato, eu vejo que, na verdade, como essas séries foram criadas, assim, tem aquele resquício, né? Que nem aquela coisa bem século XX, assim. A gente... O que acontece? Parece que são criadas as coisas como... São criadas como se fossem leis. São leis, né? E eu imagino que numa sociedade futurista, assim, sei lá, humanitária ou humanista, como Star Trek normalmente é ou representa, né? Eu imagino que se isso fosse melhor desenvolvido, as diretrizes seriam mais como se fossem questões de bom senso, assim, sabe? Uhum. Exatamente. É isso. É, então, e que você não precise dessas coisas rígidas, né? Nas quais você tem penalidades e que você saiba tratar. E que nem você falou, seria uma questão mais filosófica de como se tratar o primeiro contato, né? E como que você vai lidar com aquele povo, como que você vai tratar também algumas coisas que acontecem nesses contatos. De, por exemplo, uma coisa que é muito importante ressaltar é que a primeira diretriz, ela não é somente... Porque quando a gente fala da diretriz de forma geral, ela é o quê? Não interferência com outros povos, né? Só que isso a gente pode dividir em várias categorias de interferência, né? E aí que é interessante a gente discutir a primeira diretriz em Star Trek, né? No caso, a gente vai falar mais especificamente das ocasiões em Voyager, né? Porque Voyager, na verdade, é a série que mais... teve casos de primeira diretriz na série, por consequência, provavelmente é a que mais violou a primeira diretriz, né? Uhum. Então, é aí que a gente vai ver que também tem vários tipos de interferência. A gente tem, por exemplo, intervenção com tecnologia, você tem aquela coisa de mudar status quo, de sei lá, você tem tribos rivais, você tá... Que nem naquele episódio clássico da série clássica em que eles ficam armando um lado e os Klingons armando o outro. Você está alterando ali uma estrutura social, mudando status quo de, sei lá, econômico, esse tipo de... Ou, no caso, que pode levar a uma guerra. Existe uma série de coisas a serem discutidas, né? Então, é uma intervenção que pode ser feita de várias formas, né? E não somente de uma ou duas formas. Na verdade, a gente vê, por exemplo, no Memory Alpha, eles categorizam os vários tipos, né? Que é legal. Dessas intervenções, né? Então nessa questão que começa a ficar mais complicado, assim, quando a gente vê que quando começa a ficar mais difícil pros capitães, né, para eles tomarem decisões, quando é mais difícil para eles avaliarem se aquilo é ou não se é ou não válido você violar, né, a primeira diretriz, né? E aí a gente tem diversos casos aí que relativizam bem essa questão, né? Que aí que eu acho até mais interessante, né? Quando você fica na dúvida mesmo, né? Uhum. Do que tu falasse, assim, lembrando Picard, num dos primeiros episódios de TNG, o Picard, ele fala, enfim, aquele episódio meio bobinho, sim, que o menino Wesley Crusher, ele cai num canteiro de flores, enfim, e vai ser morto, aquela parada toda. Mas naquele episódio, Picard, ele fala alguma coisa assim: nenhuma lei que é absoluta, ela vai trazer justiça. Então, essa coisa da primeira diretriz ser meio absoluta, e só em alguns casos o capitão tem que pedir pra sabe, pra não ser punido por ter quebrado a primeira diretriz. Isso é uma besteira, assim, porque na verdade a primeira diretriz é uma tentativa, e é o que tu estava falando, né? É bem uma coisa mais antiga, isso é na década de 60, né? O Heidegger, ele falava sobre o projeto da modernidade, que a modernidade, ela tinha uma mania de racionalidade absoluta, que a racionalidade e a razão humana poderiam conquistar a natureza, e uma vontade de universalização, de universalizar as leis, e enfim... Então, acho que, de fato, ela é um produto, né, desse momento histórico. Sim. E nesse caso que você estava falando, esse é um tipo de intervenção, violação da primeira diretriz, entre aspas, assim, porque isso aí eu acho que é uma discussão idiota, assim, bem banal. Essa desse episódio Justice aí da TNG. O lance do Wesley lá pisar na grama, e daí eles vão ser obrigados a seguir a lei de penalidade de morte por causa... Não faz sentido, eu acho. Sabe? Esse é o ponto em que eles tentaram falar da questão, só que sem ter peso mesmo para se discutir a questão. Né? Uhum. Aí ficou parecendo que é uma coisa muito dogmática de temos que seguir a diretriz mesmo se for idiota, sabe? Não faz... Aí é onde... Eu lembro que a gente comentou sobre isso naquele podcast do Wesley, né, que a gente fez. Uhum. E, enfim, é um caso assim que, ainda bem que a TNG, quando foi tratar de novo sobre isso, né, mais pra frente, foi feito de uma forma bem mais, assim, mais bem pensada, e de fato que você realmente fica na dúvida e fica. Tem um peso dramático real, né? Uhum. Não essa baboseira, hein? Então... eu acho assim que quando eles falam de lei, essas coisas, é que a gente também tem que pensar. É, a Terra tá num momento de. Mais avançado, mas tem que ver que também eles pretendem trazer outras civilizações, né? E talvez a civilização não esteja preparada para tomar aquilo como um bom senso, né? Então, mas aí a gente vai ter que questionar, no caso, a estrutura de recrutamento. Não isso. É uma coisa assim do mundo real. Na produção desse episódio. Muito falho você mandar os caras lá sem lerem e estudarem as leis locais para não acontecer uma coisa tão estúpida quanto o Wesley cair lá e aí dá todo aquele problema. Então aí você já vê que o roteiro do episódio não foi bem pensado. Ou pelo menos não foi bem pensado como a Frota Estelar trata essas incursões ali. Enfim, eles estão indo lá sem conhecer as leis locais. E aí, se o cara pisa, sei lá, errado, sabe? Aí você viola e dá um problema local ali, quer dizer... É uma... Faltava, então, que tivessem pensado sobre isso. Então, aí é o que parece que eles escrevem o roteiro e jogam pra você engolir a história, né? Esse é o problema, vejo. Uhum. Né? Mas eu concordo que... É que tava até tava no... Quando eu tava lendo sobre esse episódio em questão, que eles não sabiam... No episódio você não conseguia dizer se era primeiro contato ou que Diabo 4 estava acontecendo naquela situação, né? Mas mesmo assim, você desce num planeta e você não tem a menor ideia do que tá rolando, o que pode fazer ou não pode, né? Então, eles dizem lá que a chefe de segurança diz que ela tinha lido tudo, mas que ninguém falava que a punição seria a morte, o que é bobo, sabe? É uma saída fácil de roteiro, sabe? Diz assim, eu li, mas não tava escrito. Ah, sério? É foda, né? Aí, por isso que se torna... Por isso que morreu, Depois morre e não sabe por quê. É, né? Isso, então a gente pode partir de repente já pro piloto da Voyager, né? O Caretaker, né? Porque ali a gente já tem um caso onde há uma certa discussão em relação à primeira diretriz ali, né? O que eu acho até que é bem relevante ali, né? O que você acha ali? Porque o que eu lembro é que aquela estação do Caretaker estava enviando energia pro planeta dos Ocampa lá, né? E aí eles acabam naquela batalha que está tendo. Eles acabam zoando a programação de autodestruição da estação do Caretaker, né? Ou seja, era para ser autodestruído aquilo lá. E aí, como eles zoaram isso, a Janeway decide destruir, porque ela não quer que caia nas mãos dos Kazon, porque, enfim, ela quer salvar os Ocampas, porque ela quer que o plano original daquela raça alienígena que cuida dos Ocampas, que é aquele plano original de destruírem a estação para não cair em mãos erradas, que isso continue. Ou seja, aí com isso ela vai eliminar a possibilidade deles usarem aquilo para eles voltarem para casa. Então a decisão da Janeway ali no episódio é uma decisão extremamente ética, né? Assim, do ponto de vista de tudo que a Frota Estelar ensinou a ela, né? Essa questão da primeira diretriz e tal. O que você teria a comentar sobre isso aí, Roberto? Olha, eu acho que foi uma... Quer dizer, nesse caso, acho que foi uma decisão correta. Considerando todas as coisas que a gente falou da primeira diretriz, uma baboseira, o bom senso acho que nos levaria também a essa decisão dela, né? Por uma questão ética. E, aliás, o que eu acho legal, assim... Ou melhor, o que eu acho uma merda, na verdade, é que as pessoas, de maneira geral, quando elas falam... Eu lembro na época, né? E eu lembro até hoje, os mais desavisados quando falam da Voyager e querem fazer uma piadinha. Qual que é a primeira piada? Entrega uma nave na mão da mulher e ela perde a nave. Não é isso que as pessoas falam? Uhum. A primeira piada que fazem sobre Voyager, desde aquela época, é essa piada. Só que... Esquecem que Chakotay também se perdeu, né? No mesmo jeito. Não só isso. A pessoa que fala isso, ela nem viu o episódio. Por quê? Porque a Janeway, ela decide acabar com o caminho de volta para casa, sacrificar tudo para que os Ocampas não se fodam. Uma raça que ela sequer conhece. Mas olha que legal, ela tem esse princípio ético e ela destrói a única possibilidade que eles conhecem até o momento de eles voltarem pra casa, entende? Então não tem nada a ver, isso aí eu só quero fazer com uma nota de rodapé, porque eu me irrito fácil quando alguém fala essas bostas, sabe? Pô, a pessoa nem viu o episódio, cara. Caralho, não é isso na história, porra. É, que o senso comum em geral domina, né? É mais fácil fazer uma brincadeira, não sei o que, ou fazer um ponto com o senso comum do que parar pra pensar no que... Não, se for só uma piada, tudo bem, né? Piada é piada, mas tem gente que nem viu o episódio e tá falando bosta aí, até hoje, faz 20 anos já. Não, sério, cara, é foda. E as pessoas se acham super boas piadistas, né? Tipo, nossa, olha que engraçado que eu sou. Nossa, tão engraçado quanto teu avô, hein? Teu avô já fazia essa piada, hein, amigo? É, não, é verdade, né? Se achando super legal, sabe? Sendo politicamente incorreto, olha só, que bacana. Não, que cara, e aí eu acho que isso se estende, já tô fugindo um pouco do assunto, mas isso já se estende pra, que nem você falou que você fez a maratona e se surpreendeu. Cara, quem não viu a série inteira, quando julga e fala mal, eu já reparei que a maioria das pessoas que falam mal mesmo não viram a série inteira, sabe? Pegaram ali aquela meia dúzia da primeira temporada ou da segunda, sei lá, e aí sai falando, ah, Voyager é ruim, né, meu? Puta. Sabe que eu conheci tem um colega da escola, enfim, onde eu faço... arqueria, que eu gostei da filosofia dele. Ele disse assim, eu não julgo uma série sem assistir no mínimo 10% da série. Aí ele tava me perguntando, enfim, sobre Star Trek. Cara, sério mesmo? 7 temporadas, 26 episódios cada temporada, 10%? Vai lá, amigão. Bom, eu recomendo, né? Então, aí. Mas... Não, mas é verdade isso, a gente... É... Mas eu entendo até as pessoas que param, sabe? Eu não parei porque, enfim, eu sou persistente. Eu setei um goal, que é assistir tudo que tem pra assistir de jornada, sabe? Mas, tipo, se a pessoa não é tão focada, eu entendo o cara parar de assistir lá pela segunda, terceira temporada. Fuck this shit. Não, eu até entendo. Cada um faz o que quer. Quer ver Dani? Pra mim... Tanto faz. O que eu acho ruim, assim, do meu ponto de vista, é a pessoa julgar. Tem muita gente aí cheia de opinião formada. Ah, tal série é ruim, ou é tal coisa. Viu inteiro? Não. Porra, meu. Você pode falar, eu achei daqueles que eu vi lá, do que eu vi, achei uma merda. Você pode falar, cada um fala o que quiser. Mas, pô, você julgar a série inteira sem ter visto, caralho, não dá, cara. É de cair esbuteados bolsos. Não, aí é... Mas, enfim, é... Chega de reclamação aqui, vamos voltar. Só pra finalizar, o que eu acho mais legal nesse episódio, na verdade não é nem necessariamente no episódio, mas é a repercussão dele, né? É aquela coisa que fica pelo resto da série, fica infernizando a Janeway. Sabe, aquela sensação, assim, de que lá pela, sei lá, na terceira temporada, eventualmente ela fala, porra, eu podia ter mandado todo mundo embora pra casa, não mandei, eu decidi destruir, agora a gente tá preso aqui. E aquilo vai, naquilo se torna um peso pra ela, essa decisão. E ela sabe que foi a decisão correta, né? A gente fica evidente naquele episódio de que eles ficam dentro de um espaço, de uma área do espaço sem estrela, planeta, nem nada, né? O episódio The Void? Não, esse é o Night, esse que o Ricardo tá falando é Night. Ah, tá, aqueles... É que o Void, ele também é uma situação parecida, Roberto, faz sentido. É. Mas o lance do Night, passam-se meses, né, e ela fica reclusa, né? A gente até, eu e o Ricardo, comentamos brevemente já sobre esse episódio algumas vezes. Enfim, e é legal ver ela se questionando mesmo, assim, ó, fiz cagada, assim, ela realmente fala com pesar, até com um certo... Ela tá com meio que uma raiva de si mesma, assim, né? E é legal porque é a evolução do personagem, né? Porque você pega no primeiro episódio, mesmo na primeira temporada, você não vê esse pesar nela, né? Por mais que a decisão foi difícil, claro, né? Mas não tem essa construção toda que vai... Lógico, a carga vai aumentando conforme os anos vão passando, né? Sim. Porque acho que ela imaginava, né? Que ia chegar ali na frente e ia encontrar um jeito. Ia dar um jeito de voltar pra casa. E de repente esse jeito não foi tão fácil, né? Não foi tão simples. Teve que acabar com a... Com a primeira diretriz temporal. É, tem essa também, que a gente... Existe a primeira diretriz temporal também, né? Que é a mesma coisa, basicamente, mas se aplica às viagens no tempo, né? Que, aliás, ela tem... Spoiler! Quem não assistiu até o final, be aware. Não quero estragar a série de ninguém. De novo. Não, né? Reclame, não vou estragar de novo. Mas enfim, a primeira diretriz temporal, ela no final, né, ela quebra brutalmente, mas ela fala alguma coisa nesse sentido, né? Tipo assim, bom, uma vez eu segui a primeira diretriz e nos deixei parados, presos no quadrante Delta por 7 anos. Agora já era, bro. Ah, é, ela velha falando, né? É. Verdade, verdade. Na sequência, vem aquele episódio mais ou menos, né? O Time and Again, né? Um episódio que eu acho bem mais ou menos da série, assim, né? Mas ele trata sobre isso novamente. É o quarto episódio já da primeira temporada, né? É, Roberta, faz tempo que eu vi. Eu lembro que não gostei muito. Tinha lá o Tom Paris com o Capitão voltando no tempo toda hora. Não é isso? Para aí, que eu assisti esse episódio há pouco tempo pro podcast e eu tenho que lembrar. Porque eu assisti vários de novo. Olha, a pessoa, tipo, cobrando do cérebro. Filho da puta, eu tenho que lembrar. Ah, me dá uma pista. Visualmente, lembra que ela tá com uma roupa amarela e vermelha? É tipo uma camiseta, assim? Ah, tá, lembrei. Eu lembro por causa disso, até. O visual deles ali, o figurino. É um visual meio Cisco. É, é legal. É, visualmente é legal, ela com o cabelo meio solto, assim, né? Com cabelo... Isso, isso mesmo. Cabelão, tá. É um episódio bacaninho, assim. Então, pro ouvinte relembrar, eu relembrei fácil porque assisti há poucos dias. Mas era aquele episódio que eles vão pra um planeta e aquela menina, a Cass, ela meio que descobre os poderes paranormais dela naquele episódio porque ela sente uma população inteira sendo dizimada. E aí eles descem no planeta, enfim, vão ver, e aí tem uma distorção temporal ali, que eles ficam voltando no tempo, e aí descobrem que o planeta vai ser aniquilado por uma explosão. Não vão interromper a explosão, porque aquele seria o final, entre aspas, o fim natural daquela... natural, entre aspas, porque não é natural. Mas seria o fim daquela civilização, eles não podem interromper. Mas a Janeway volta e fica presa. A Janeway e o Tom Paris, tipo, são sugados por aquele tempo, por aquele vórtex temporal. E aí começa a luta para tirá-los de lá a tempo, antes da explosão, ou para parar a explosão. Mas e faz muito tempo que eu vi esse episódio. No final das contas, eu lembro que eles param com a explosão, não é isso? Eles param porque eles se dão conta que é exatamente o fato de eles estarem tentando tirar a Janeway de lá é que causou a explosão. Ah, é verdade. É tipo aquela coisa de loop, assim, né? Isso. Mas, é verdade. Tem esse lance aí. E aí eu achei divertidinho, assim, o episódio. Ok? É que eu teria que ver de novo, mas eu lembro que tinha uns furinhos de roteiro, assim, que me incomodaram, assim, sabe? Mas, bom, você viu recentemente... Nada que tenha me chamado muito a atenção, mas, de novo, meu senso crítico não é muito apurado. Caramba, pega, você não pega leve na autodepreciação, né? Mas então, o lance aí no caso de primeira diretriz, então, seria isso, quer dizer, que eu não me lembro dessa parte. É, então, seria assim, ó, porque no início eles sabiam que a população foi dizimada, que aquela civilização foi dizimada por uma grande explosão. E eles não podiam evitar aquela explosão, em princípio. Mas aí foi só quando a Janeway voltou e tava lá naquele momento que ela se deu conta que eles é que tinham causado a explosão. Ah, então, olha só. Agora, eu lembrei que eu ia comentar sobre isso. O que acontece? Em relação à primeira diretriz, em relação à ideia de violação de primeira diretriz nesse episódio, é muito similar ao Caretaker. Por quê? Porque o Caretaker é o mesmo dilema, né? Se eles não tivessem destruído o Caretaker, eles entendem que teria sido uma violação. Por quê? Porque... não, a programação original do Caretaker era que fosse autodestruído. Quando a Janeway chega lá com a nave, e a nave Maquis também, eles acidentalmente impedem o programa de autodestruição. Então eles entendem que ali foi feita a violação sem querer. Então quando eles destroem, a justificativa também de destruir o Caretaker é: vamos voltar ao que estava originalmente planejado, né? Então essa questão também na primeira diretriz é muito pautada em outros episódios, de que se você já fez uma alteração, você tem que ir lá e desfazer a cagada, né? Porque já foi feito em primeiro lugar antes. né? Então, nesse Time and Again, é a mesma coisa, né? É o mesmo tipo de discussão de violação, né? No qual eles entendem lá, depois eles acabam descobrindo que eles foram os responsáveis pelo, em primeiro lugar, né? Antes de tudo, eles são os responsáveis pela catástrofe, né? É, essa coisa, assim, de... É, eu acho meio bobo essa discussão da primeira diretriz no Caretaker, sob essa perspectiva que você está falando, eu acho meio boba. Tipo assim, não deixar uma tecnologia que não pertence aos Kazon chegar nas mãos deles, eu acho justo. Agora, tipo assim, ó, essa coisa de... Parece assim, eu não quero interagir com o ambiente, sabe? Fazer de conta que não é simbiótica a relação, e, né? Isso, faz de conta que eu não tô aqui, sabe? E não existe isso de não fazer de conta que eu não tô aqui. Então, é por isso, então, mas era nessa questão que eu queria chegar quando a gente falou do Caretaker e eu acabei esquecendo. Eu queria discutir isso, né? Isso é questionável, realmente, assim como você tá dizendo. É aonde fica aparecendo, é aonde a primeira diretriz ela aparece como uma coisa muito dogmática, sabe? Uhum. Muito fora, como se a Frota Estelar fosse, ela não tivesse uma relação simbiótica com a realidade, sabe? Exato. Então, é nesse ponto que os roteiristas, eles exageram quando eles vão tratar. Esse é um dos pontos, né? A gente tem outros, mas isso que esse meu amigo Vitor Hugo fala, sabe? Tipo, que a primeira diretriz é uma besteira nesse sentido. Porque, tipo assim, quando tu vai, sabe? Quando tu vai interagir com outra cultura, sabe? Não vem com essa de querer ficar invisível. Não existe isso, entendeu? Eu tô respirando o ar daquelas pessoas, daqui a pouco alguém vai me ver, eu vou deixar cair alguma coisa no chão. Tipo, vai acontecer, sabe? Eu tô no mundo. Algum tipo de contato, né? Sim. Então, assim, o fato de eu querer não mudar as coisas ao meu redor, tipo assim, finjam que eu não tô aqui, sabe? Não existe isso. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, Roberto, e se você fosse a Janeway? E se você soubesse que, por uma cagada sua, você alterou lá e aquela tecnologia que não iria parar na mão dos caras, de repente vai? Ou que nem nesse caso... O planeta não iria explodir se não fosse por você. O que você faria? Eu não, imagino... Mas aí é isso, aí é aquilo que eu falei, assim, ó. Negócio da tecnologia não cair na mão dos Kazon, tranquilaço, concordo inteiramente. Mas aí não é a primeira diretriz que tá entrando em jogo. Não, aí ela... é bom senso, é o que tu tinhas falado bem no começo, é bom senso, é questão ética. Não, mas no episódio eles tratam sobre essa questão também, ó, em primeiro lugar essa porra ia ser destruída, mas aí nós mudamos isso, então vamos voltar ao que era antes, né? Isso é tratado também como, é a questão da primeira diretriz, é o peso que se dá, né? E de fato... Tudo bem, que nem a gente estava falando aí sobre esse lance de que não caia na mão dos Kazon. Mas só iria cair também porque foi por culpa sua, entende? Essa que é a questão também, né? Se não fosse por você, né? Se não fosse pela Voyager, isso não teria acontecido, né? Pelo raciocínio que se dá em como se entende a primeira diretriz... eles colocam que é uma coisa que, se tiver algo que aconteceu lá e a gente não tem nada a ver com isso, se tiver que acontecer uma fatalidade, essa fatalidade vai acontecer porque a gente não tem que interferir, né? É assim que se pensa normalmente. O Picard leva isso muito a sério, né? A gente vê muito isso. Uhum. A Janeway também, né? A gente vê isso também, né? Mas, parece que a ética sobre você poder ajudar alguém que precisa, ela vem depois de que a primeira diretriz seja respeitada. Parece que é isso que é como eles pensam no geral, né? Como isso é tratado, né? É. E que, enfim, eu acho uma besteira, sabe? Nesse sentido, tipo assim, se eu tô aqui, se eu posso ajudar uma pessoa que tá passando fome, ah, tá, mas aí se eu ajudar essa pessoa que tá passando fome, ela pode ser um assassino... Que pode fazer uma boa... Pode. Mas também pode ser uma pessoa que podia ser o Gandhi daquela civilização, entendeu? Quer dizer, as consequências de qualquer ato que a gente toma, tipo, na vida, elas são imprevisíveis. A vida é imprevisível, a vida é caos, sabe? E ou a gente tá disposto a aceitar isso e a continuar vivendo, e de repente a dar comida pra uma pessoa na rua e dar dinheiro pra uma pessoa na rua que vai usar aquele dinheiro pra comprar droga, sabe? Mas também pode usar aquele dinheiro pra alimentar a família. Tipo assim, uma vez que tu, sabe, que tu deferiu uma palavra, que tu jogou uma pedra, tu não tem como controlar aquilo. Sabe o que eu penso às vezes? Que essa coisa de diretrizes, ela é uma discussão que a gente pode voltar por exemplo, sobre a questão de legislações, né? O porquê de legislações, o porquê de leis, né? E aí a gente vai ter que partir daquele, imagino que daquele princípio que a sociedade precisa de leis para se autorregular, para ela se normalizar, né? Normatizar, né? Então, o que parece é que nesse universo de Star Trek ainda é como se fosse a nossa vida, no qual a gente precisa, onde é colocado de cima para baixo que tem essas leis e você tem que obedecer, como se os capitães não pudessem decidir por bom senso, entende? Então, eu não sei se isso é meio que porque... Eu imagino que é porque é um resquício, né? Star Trek é um reflexo, assim como qualquer obra ficcional, é um reflexo dos nossos tempos, né? Então, de repente, um Star Trek feito daqui a 200 anos, isso fosse infantil, a questão de primeira diretriz, né? Sei lá. Sim, então... eu concordo contigo. Acho que se a gente fosse levar mais rigorosamente como poderia ser um futuro com humanos... entre aspas, perfeitos, como a gente tenta ver, como a gente enxerga ali, né? Tipo assim, como é que você... acaba sendo meio paradoxal, né? Você cria lá os seres humanos idealizados perfeitos, mas eles precisam da tábua dos 10 mandamentos. Isso. Né? É muito, realmente, se for parar pra pensar profundamente sobre isso, você vê que é antagônico o negócio, né? É, porque a gente tem lei aqui, a gente tem uma punição pra uma pessoa que mata outra... porque a gente sabe que tem gente louca no mundo que mata uma... né? E as pessoas se matam. Não, e aquela coisa, né? Se a gente for olhar mais do ponto de vista, sei lá, social, a gente vai ver que isso também tem suas causas nos distúrbios sociais, né? E se a gente tá falando de uma sociedade futurista, utópica, perfeita, entre aspas, lá, rodemberiana, então você não tem mais aquela, sei lá, o que causa esses desvios sociais para que você tenha os assassinos, ou você tenha que ter as leis que vêm de cima para baixo, ali, sabe? Sim. Ou a punição em si. Então, de fato, você vê que nessas horas eu vejo que por mais que tenha quase 700 episódios, é como se nem tivesse arranhado a superfície do que dá pra se fazer nesse universo ainda, né? É que eu acho que a gente também ainda... aí a gente volta, né? Aquela questão, a gente ainda tá preso àquela lógica, sabe? Da década de... não da década de 60, mas acho que gente, talvez os roteiristas... E não tem como mudar isso, mas eles têm um olhar... de quem vive no nosso tempo, entendeu? São homens do nosso tempo. Então, embora eles tenham conseguido olhar à frente em muitos aspectos, tem outros que, né, que não... acho que talvez não tenham conseguido ultrapassar. E essa coisa de imaginar que talvez a gente não vá precisar de leis, ou que a gente vá poder se autogestionar, ter uma comunidade que seja muito mais... muito menos presa a esse tipo de regramento, tem que dizer pro juiz, olha só, tu vai ter que ter bom senso pra essa decisão, o cara só roubou um pão, ele não precisa perder a mão, sabe? Uma coisa que é interessante ver também na primeira diretriz, que quando a gente assiste Jornada nas Estrelas, a gente acha que é uma coisa pra todos, né? Não, ela se aplica só para a frota estelar, não sei se a federação em todo, né? Mas acho que pelo que é para a frota estelar e para tripulantes de navios mercantes que estejam trabalhando para a federação, né? Mas sabe que para mim, a existência da primeira diretriz, para mim, na minha cabeça é reconfortante. Por quê? Você sabe o que fazer e o que não fazer, né? Assim, o que... se você sair mesmo, você está num ambiente desconhecido, em situações desconhecidas, assim, o que eu posso fazer ou não posso, né? Ou pelo que eu acho que eu tenho que fazer, né? Ou pelo meu, como a gente estava falando, pelo bom senso, né? Aí a gente pega e começa a pensar, assim, você precisa de alguma coisa para meio que te guiar. Não quer dizer que tem que ser rígido, mas que tem que te dar uma orientação, né? Mas aí que talvez teria... eu imagino que daí teria que ser uma puta aula que você teve lá, uma matéria na faculdade, da academia lá, entendeu? Você discutiu isso pra caralho, você viu todas as nuances, né? Eu imagino que teria que ser algo assim, né? O que dá a entender é que na academia você tem isso exaustivamente, né? Isso discutido exaustivamente, né? Isso dá a entender, né? Isso sempre deu a entender. Mas ao mesmo tempo eles têm essa rigidez, assim, né? Que é mostrado como... regra, né? Lei, né? Sim, preferível destruir tua nave a interferir numa cultura. Depois de Time and Again, a gente parte pro o Prime Factors, né, Roberta? Não, eu tava lembrando agora que foi um episódio que eu gostei muito da saída dos outros tripulantes, né? Porque no final, quando eles vão explicar pra Janeway que eles estavam tentando roubar a tecnologia dos caras, eles vão dizer, não, que a gente sabia que tu não podia fazer essa decisão, não podia tomar essa decisão, então a gente resolveu tomar por ti. Caramba, eu não lembrava disso. Esse episódio aqui faz muito tempo que eu vi, cara. Tô vendo as imagens aqui, tá difícil lembrar até da história. Então, eles vão pra uma... então, é assim, ó. Eles vão pra um planeta e são super bem recebidos pelos habitantes, só que os habitantes resolveram que os tripulantes da Voyager tem que ficar lá. E aí, quando eles descobrem que eles não vão ficar lá, que eles vão tentar voltar pra casa, aí eles pedem, pô, olha só, vocês têm uma tecnologia aqui que pode nos levar muito mais rápido pra casa. Isso aí, eu acho que é tipo uma das primeiras vezes, sei lá, se não for a primeira, em que eles encontram uma nova saída, sei lá, uma tentativa, aquela esperança de uma tecnologia que pode ajudá-los, né? Isso mesmo. E aí eles dizem, não, a gente quer que vocês fiquem aqui, se vocês não ficarem aqui, então vão se ralar. Vão voltar do jeito que vocês puderem. E aí, os tripulantes da Voyager tentam, eles tomam a decisão de a revelia da vontade da Janeway tentar roubar, porque a Janeway já tinha dito, bom, se eles não vão nos dar, então tudo bem, sabe? Vamos embora. E aí eles pensam, tá, ela não disse que quer roubar porque ela não pode fazer isso, mas então vamos nós fazer. E aí eles tentam, fazem uma manobra super arriscada que dá errado, e aí a Janeway chama o Tuvok, e aí o Tuvok dá essa explicação pra ela, que eu achei bem maneiro, assim, bem legal pra um vulcano falar uma parada. Ah, mas tem um lance aí, eu tô lembrando o seguinte, ó, nesse episódio o Tuvok, ele é um cara que não seguiu as regras, né? Isso. Isso meio que, em episódios seguintes, você vê que o Tuvok é bem by the book, né? É. Então, nesse episódio aqui, parece que eles quiseram mostrar um Tuvok, já que é um cara que não segue tanto as regras, só que é contraditório com o que a gente vê depois, né, na verdade. É. É verdade. Mas e em relação à primeira diretriz, o que você teria a comentar aí que você lembra? Pois então, acho que a ideia da primeira diretriz, nesse episódio vai justamente por isso. Assim, eles não quiseram nos dar tecnologia e aí não vamos roubar, uma coisa assim, eu acho, né? É aí que entra de primeira diretriz que eu lembre. Pô, então esse aí é aquele típico episódio que ia ser foda na Battlestar Galactica, né? Que os caras iam lá, rouba mesmo, foda-se. Põe mouse aí, deixa um bilhetinho no lugar, diz assim, pô, galera, pera. E daí no final grita lá, Soul Say We All! foda, né? Como se fosse Douglas Adams, farewell and thank you for all the fish. mas é isso, né? Então, quer dizer, nesse episódio então, a gente tem aquela moral intacta da Frota Estelar, né? É. Que eu acho uma coisa que é legal também ao longo da série, depois até vou falar sobre isso mais, um pouco mais, mas o que eu acho mais legal é que a Janeway, ela vai... as pessoas, elas começam ao longo do tempo a questionar, né, essa coisa da manutenção das regras da Starfleet, da Frota Estelar. Ah, mas a gente tá longe de casa. Elas dizem, tá, mas quão longe de casa? Quer dizer, as regras, elas valem até qual? até que ano-luz, sabe? Depois de qual é a linha limítrofe que diz que, ah, tá, a partir daqui não precisa seguir regra. Não é bem assim, né? Mas não é uma coisa louca isso? Quando você assistiu a série, você não se perguntava assim, pô, mas os caras, eles parecem que estão, assim, no sistema solar, assim, sei lá, sabe? Eles estão ali seguindo como se a frota estivesse do lado, né? Com todos os protocolos, uniforme, tudo impecável, né? Você não se perguntava assim, porra, o cara nem desabotou a camisa, sei lá, tipo... Não, eu achei chato um episódio em que o Tuvok ficou fazendo uma inspeção babaca, tipo assim, esse enfeite de cabelo não é, né? Aí achei babaca, sabe? Mas eu acho que eu valorizo isso, sabe? Essa manutenção deles. Porque, na verdade, são os princípios. Aliás, isso vai ser muito legal quando a gente vê o oposto disso, né? O contraponto disso, que é no Equinox, né? Aí é do caralho, que é como se fosse a Voyager do universo paralelo, né? Onde tudo é feio e sujo e... Exato, exatamente. E a gente faz o que for necessário, né? Nossa, cara, ali é o Battlestar Galáctica mesmo, os caras, né? É. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Vamos passar por... Tô louca pra chegar eu lá. Também não eu não vejo a hora, na verdade. Vamos pular pra lá. Mas, ó, voltando aí, a gente ainda tem muita coisa pela frente, que é legal também, tem muita coisa legal. Próximo episódio que tá na lista aqui é o State of Flux, né? Que eu não me lembro exatamente qual que é a violação de primeira diretriz aqui, mas eu me lembro muito bem o quão o episódio é legal e a história. Enfim, esse é aquele episódio em que a Seska se revela como sendo uma traidora, uma cardassiana. É um episódio muito cheio de reviravoltas, é muito bom, é da primeira temporada, né? Esse é um ponto alto da primeira temporada, inclusive, né? Aí eu vou contar uma coisa, eu escuto a palavra Seska, eu já fico, ai, não. Gente, eu detestei esse arco da Seska, detestei esse arco dela. Tipo assim, chegava uma hora assim, ah, a Seska tá grávida, ah, não. Não, esse bagulho dela grávida é chato pra caralho. Mas ela na nave, ali, logo após essa ruptura em que ela se revela e tal, eu acho bem legal a Seska, cara, como vilã, assim. Eu gostei quando ela se revelou vilã, achei uma reviravolta foda, achei legal. Mas realmente, o arco da Seska eu achei um saco. É, o foda... Ela ainda, sabe, tipo, pra toda a nave, indo falando, ai, Chakotay, ai, mimimi. Ai. E fica um negócio tão, tipo, os caras estão no espaço, mas agem tribalmente, primitivo. Ela quer ter ela quer engravidar do Chakotay, né? Uma coisa tão... meu. É, eu acho bem bobinho, assim. Nossa, é uma história que poderia ser contada, tipo, entre Neandertais, assim, sei lá. Não é verdade? Tipo, entre naves assim no espaço, só que são dramas assim tão, né, meu, rasos, né? Ela quer engravidar do cara. É. Nossa, cara. Aí ela pega uma célula dele, tipo. E o pior de tudo é tipo assim, é a Jane me dando força pra ele lá buscar o, entre aspas, filho dele, sabe? Nossa, cara. Como assim, meu? Ah, então pegou uma célula minha, deixei cair um cabelo meu. A figura foi lá, pegou meu gen, entre aspas, engravidou. Ah, não. Não, e pior que envolvendo os Keizon, que são chatos, né, cara? Keizon é sem graça pra caralho. É uma raça de merda aqui. Não, e os caras ficam aprofundando num negócio que você acha uma bosta. Tipo, tem lá as castas, né? Como é que é? São tribos diferentes, né? Keizon, não sei o quê. Facções. Nossa, cara, que bagulho chato, cara. É. E o foda, por isso que marca muito primeira e segunda temporada. Você vê que na terceira meio que acaba, né? Você não tem mais, assim, esses confrontos entre os Keizon. Eu lembro que na terceira já vai eliminando, assim, sei lá. Chega na quarta e isso é uma mera lembrança lá da segunda temporada, só assim. Sim, sim. Keizon é tão caro que nem Borg queria. Oi? Keizon é tão caro que nem os Borg queria. É verdade. Eles não foram assimilados porque eles não iam adicionar a perfeição dos Borg. Adorei isso. Parece que os próprios roteiristas estão dizendo, ah, é uma bosta mesmo isso aí, cara. Mas nesse, acho que é o Maneuvers, né? É. Ah, não, depois tem o Maneuvers. Ah, vamos pular já pra ele, pode falar. Tá, não, já na segunda temporada, Maneuvers. Ah, não, mas vem cá, esse State of Flux, o lance de primeira diretriz aí, eu não lembro qual é. Também não. Então foda-se. Tem muito episódio. Mas a gente já falou do que é legal, né? Então foda-se. Não, mas enfim, né, então, mantendo aí nos Keizons, ainda nesses arcos chatos dos Keizons, tem esse na segunda temporada em que eles roubam tecnologia de teleporte da Federação. Ah, o Maneuvers, né? Isso. Ah, tá. E assim, esse episódio eu acho até ok, assim, é um episódio que fica mais legalzinho, porque na verdade o teleporte em si, ele é só uma desculpa pra roubarem depois a nave toda, porque eles sabiam que a Voyager ia atrás e não ia deixar essa tecnologia escapar, né? E aí a ideia toda é que eles vão atrás e vão caçar essa nave até conseguir pegar de volta. É só a Voyager que conhecia teletransporte? É, aparentemente eles levaram essa tecnologia pro Quadrante Delta. Não, mas os Keizon, eles não tinham teletransporte? Eu não lembro disso. Pois então, eles roubaram o teletransporte. Eu me lembro deles teletransportarem no início do episódio. E aí, como pra mim é uma coisa tão normal ver aquilo, não me chamou a atenção. Porque eu lembro que a única coisa que eles não tinham era água, né? Água. Lembra disso? Eu não lembrava disso. Eles tinham tudo, menos água. Puta, é ridículo, né? No primeiro episódio, assim. Agora, o teletransporte, eles não tem. Eu não lembro, meu. Keizono, eu nem pesquiso muito sobre Keizono, que eu acho um saco, cara. Ah, eu também. Porque, ué, você vai roubar da Voyager com tanta espécie aí com teletransporte, você vai roubar da Voyager. Acho que até a raça do Nila que tinha teletransporte. Não, mas aí faz sentido num lance, né? Porque como a Seska tava com eles, talvez por causa disso, né? Que é mais... Ela ficou enchendo tanto o saco do cara lá, assim, vamos lá. Tá bom, vamos, vai. Mas então, parece que entre as tribos dos Keizons, esse negócio não era widely spread, não tinha isso. Ah, e aí eles começaram a mostrar uns pros outros e dizer, olha só, de onde veio esse tem muito mais. E aí eles queriam justamente atrair a Voyager, porque a Seska sabia que eles iam ir atrás, não iam deixar uma tecnologia deles, entre aspas, infectar o quadrante Delta. E aí juntar com vários outros, várias tribos contra a Voyager, detonar com a nave, porque por algum motivo eles achavam que a nave detonada ia ser muito útil. A tecnologia de uma nave explodida ia ser super útil. Porque eles iam explodir, não ia explodir, mas tipo assim, eles iam detonar a Voyager, vários juntos iam detonar a Voyager pra pegar o resto das tecnologias. De fato, eles iam se reunir pra ir contra a Voyager. Só que a Seska sabia que eles não iam, que a Janeway não ia deixar a tecnologia cair nas mãos, mas por algum motivo ela achava que a Janeway não ia ligar o autodestruct da nave caso ela visse que estava perdendo a batalha, sabe? Tipo, não faz sentido. Esse episódio não faz sentido. Cara, eu não lembro quase nada desse episódio, sabe? Pelo jeito tem uma razão, né? Tô vendo que tem uma razão por quê, né? Não, mas é, pois é. Fizesse tempo que ia apagar dele. Tipo assim, não ocupa teu hard disk com porcaria, sabe? Puta, mas pior que isso é o que eu mais faço, cara. É foda isso. eventualmente eu vou acabar vendo de novo esse episódio aí. Bom, então eu entendi. A questão aí é que a Janeway não quer que a tecnologia do transporte seja espalhada pelo quadrante Delta, então, porque, né, seria a violação, a própria violação estaria nisso. É. E aí, no final das contas, acaba que um teleporte acaba gerando outras consequências ali no quadrante, que são a união temporária de várias tribos, que sempre foram inimigas, enfim. E depois ficam inimigos de novo, porque eles são os chatos. Ai, caceta. Não vejo a hora de a gente parar de falar de Keizon, sério mesmo. É, qual que é o próximo? Resistance, é isso? É, Resistance, segunda temporada. Peraí. Tem algum antes? Não, na verdade, é nessa lista do Memorial Alpha que não tem. Olha aí, ó. Por isso que é bom. Ainda bem que a gente pediu pra você preparar uma pauta aí, porque aqui não tem. Qual que é da segunda temporada, então, né? Então, é na segunda temporada e o Resistance, ele não é tão claro assim, mas eu achei legal trazer pra discussão, porque assim, vou descrever brevemente o episódio. Pra vocês que não lembram. É, eu mesmo. Tem um away team que ele vai pra um planeta que tem uma ditadura e tem uma resistência. E aí eles prendem o Tuvok e a Bilana, porque acham que eles estão dando armas pros rebeldes, aquela coisa toda. E a Janeway, ela acorda na casa de um senhor que tem certeza absoluta de que ela é filha dele. E aí eles acabam ajudando um pouco o pessoal da resistência, porque eles vão resgatar a Bilana e o Tuvok. Sabe? Então, tipo assim, não é direta, não, nem existe nesse episódio uma discussão, sabe? Por exemplo, da Jane dizendo, não vou salvá-los, porque eu vou interferir na vida desse planeta, entende? Então, assim, às vezes eles não querem interferir, mas às vezes eles interferem, sabe? Isso, então, isso aí é o que eu acho mais interessante até da gente discutir, porque quando a primeira diretriz é tratada explicitamente no episódio, eles falam o termo, explicam alguma coisa, né, se preocupam ali na história, aí eu acho que é até mais óbvio, né? Agora, o legal é a gente identificar esses episódios onde há uma violação, né? Eu até tinha comentado isso com você no podcast anterior aí. Há uma violação e parece que ninguém se deu conta, ou o roteirista também não, sei lá, vacilou, não quis lembrar, ou sei lá, né? Parece que às vezes eles, pra contar uma história e pra, enfim, contar ali aquela situação, eles fazem questão de deixar de lado. Ah, deixa quieto, não vamos falar disso agora não, né? Pra cá não vale, pra cá pode. É, então. Ou então é... Eu não sei dizer. Eu só sei que tem um outro episódio aí também que não tá nessa lista aqui do Memorial Alpha e que também há essa questão de violação a ser discutida e ninguém fala nada lá também, sabe? É, essas ocasiões que eu acho mais curiosas, né? Eu vou te dizendo o que eu fui fazendo. Eu fui vendo as resenhas ali do episódio que tem ali no Netflix. E aí teve alguns que eu não sei se estão na lista ou não, mas eu não lembro de ter visto. Por exemplo, esse Innocence, da segunda temporada. Que daí tem umas crianças que vão para um planeta para morrer. E aí o Tuva crashou naquele planeta e o companheiro dele morreu. E aí ele topa com essas crianças. Aliás, esse episódio eu acho bem legal, hein? É um episódio que é interessante, né? Ele é uma subversão completa, assim, das nossas... Do que a gente conhece, assim. Mas o que eu mais lembro dele, na verdade, é o Tuvok todo sem jeito com as crianças, assim. É legalzinho. Agora, a questão séria a ser debatida no episódio mesmo, eu nem lembro, assim. Não, nem tinha questão séria ali. Era porque, na verdade, assim, eles acabaram interferindo nos rituais... É, nos rituais de morte, né, daquela civilização. É, mas e como é que isso foi tratado no episódio? Eles discutem, eles ficam preocupados, eles se arrependem, o que eles fazem? Sim, então, assim, ó, o que acontece? A menina começa a pedir, por favor, me tira daqui, não me deixa me matar, mimimi, aquela coisa toda. E aí o Tuvok diz, ok, vou te levar pra nave, se for o caso a gente te dá asilo. E aí... era uma civilização lá toda não era bem xenófobos, mas eles não queriam contato, né? E aí a gente descobre que é por isso que eles não queriam contato. E aí o pessoal começa a dizer, ah, devolve as crianças. Ele diz assim, não, enquanto vocês não me explicarem o que está acontecendo, eu não devolvo. Aí voltaram para Voyager e explicaram tudo, ou foi no planeta ainda, que explicaram direitinho, ah, que a gente cresce ao contrário. E quando a gente chega nessa idade, que é a idade de morrer... Olha aí, Benjamin Button, 20 anos antes. 20 anos antes. Cara, tem vários episódios que eu lembro de filmes e eu... Ah, tô vendo. Não, mas você sabe, agora, saindo um pouco do tópico, mas você sabe que eu, direto, quando a pessoa fala pra mim assim, isso acontece direto, né? Puta, tal filme é foda, tal episódio, tal série, aí na minha cabeça tá assim, puta, o cara acha foda porque ele não viu no episódio tal da TNG, não sei o quê. Uhum. Mas não é verdade, tipo, um monte de coisa que nego acha original pra caralho, aí a gente já viu nesses episódios, né? Pois é. Tem vários também que eu fico pensando, assim. Mas enfim, voltando aí, você tava falando? Então, é, tá, e aí nesse episódio é isso, assim, aí ele quer, o Tufo que ele diz, né, diz que não vai deixar a menina lá enquanto não for explicado pra ele, se ela vai morrer ou não, e aí explicam que é isso, né, que é essa idade reversa, que eles nascem velhos. Então, no final é isso, assim, no final as crianças, elas, a idade de morrer quando eles estão crianças, mas aí eles começam a ficar confusos, não sabem mais direito o que tá acontecendo. E aí o Tuva que é convidado pela menina a acompanhá-la nesse ritual, que seria uma grande honra naquela civilização, enfim. Então, de alguma forma, eles meio que intervêm nesse momento super especial, né, da vida das... Caramba, engraçado que a minha memória do episódio, ela se apegou mais às cenas engraçadinhas. Eu não tô lembrando dessa questão toda, é interessante, hein? É, não é uma, mas não tem uma grande discussão, não é uma coisa, meu Deus, olha que coisa legal. Ah, eu quero rever, isso eu fiquei com vontade de rever. É, vai. Mas aí no final a primeira diretriz é preservada, porque se eles fizeram uma interferência, agora o Tuvok foi lá e desfez a interferência. Então. Desfez a interferência, sim, ele não... Entre aspas, ele não salvou, entre aspas, ele não impediu ninguém de morrer e de seguir o seu ciclo natural. Ah, então peraí, então é mais uma vez o tema de... Interferir ou não, sabe? Não, mas assim, interferir, antes eles interferiram, não é isso? interferiram. Aí agora é desfazer a cagada. É esse tema do desfazer a cagada. Desfazer a cagada, é. É, é verdade. Mas é mais ou menos. E aí depois tem outro episódio que eu também acho muito bom. Muito bom. Esse talvez vocês lembrem dos Ferengues no Quadrante Delta. False Prophet. Mas você sabe que eu... O que acontece? Quando eu assisti... Quando eu tava assistindo a Voyager, eu já sabia que iria ter esse episódio na Voyager. Porque quando eu tava fazendo a maratona da TNG, aí eu tava lendo resenhas assim na internet, depois de ter assistido. Aí eu vi lá, e eles reaparecem, né? Os Ferengues daquele episódio lá da... Como é que chama o episódio? The Price? É o The Price, né? Da TNG. Em que esses Ferengues vão parar lá no Quadrante Delta. Aí eu li lá que ia ter eles na Voyager. Eu criei uma expectativa. E quando eu fui ver o episódio na época, né? Da Voyager, esse daí, que é o... Como é que chama? Os Ferengues? False Prophet. O título é genial, né? False Prophets, né? Então, eu lembro que eu me decepcionei um pouco. Eu não gostei tanto desse episódio aí. É mesmo? Eu gostei. Preciso rever, né? Só vi uma vez, há anos atrás. Eu achei bem divertido o episódio. E, enfim, pro ouvinte se localizar. Tem dois Ferengues, eles chegam num planeta e tem dois Ferengues. E, oi? Como assim? Os caras foram para lá, enfim, e eles têm um replicador. E aí eles viraram os reis do planeta. Porque eles descobriram que tinha na tradição oral deles existia uma lenda de que os deuses, os profetas, sei lá o que, viriam do céu, e a nave deles veio, né, e caiu, e que eles iam melhorar a vida de todo mundo. Mas, na verdade, eles fizeram um inferno lá, o negócio, sabe? Tipo, tinha um cara recolhendo tributos, era uma coisa meio medieval, assim, sabe? Tipo, dá tudo que tu tem e eu vou te dar um pouquinho aqui. É o legal que eu lembro bem, assim, de coisa de produção, é que chamaram os mesmos atores lá daquele episódio da TNG, né, cara? É uma parada, assim, de continuidade, assim, extrema, né? Muito legal. Legal. E é raro, né, a gente ver as coisas passarem de uma série pra outra, assim. Não, mas em Star Trek... é raro, alguma outra coisa tem mesmo. Não, em Star Trek é legal que acaba sendo até meio comum, né? Você tem bastante coisa de continuidade e coisas que passam da TNG pra DS9, depois pra Enterprise, sei lá, você tem essa... É um dos grandes atrativos desse universo, é isso? Ah, eu queria que tivesse muito mais. Eu me lembro de alguns episódios só que tem isso. É, não é tanto quanto a gente talvez gostaria. Mas acho que talvez também ia ser exagerado, né? Se tivesse muito fanservice, assim, né? Não sei, né? Mas nem é fanservice, é tipo assim, cara, dá pra esperar um negócio desse, sabe? Tipo assim, pô, Enterprise indo no, na... principal estação espacial, tipo, não sei se é principal, sabe, mas uma estação espacial super importante, onde tá acontecendo um monte de conflito, volta e meia vai almirante lá, sabe? Dava pra esperar que a nave mais foda da Federação fosse lá de vez em quando. Dá pra esperar que a nave capitânia da Frota Estelar lutasse na Guerra Dominion, né? É. Eu acho que eu posso esperar isso, não posso? Ou eu tô querendo fanservice demais na minha vida? Sou exagerado. Não, mas eles estavam, a Enterprise estava fazendo mediações com os Gorn. Muito mais importante. Ou pior, né? Resolvendo conflito de Sona e Baku lá, né, cara? Ou fazendo o casamento da Loxana. Não é na Enterprise, né? Na DS9 também. Ai, caramba, mas é isso aí. Bom, onde que a gente tá aqui? False Prophets. Então, na questão da primeira diretriz, o que que é o mais relevante? Pois então, o que acontece foi que os Ferengues foram mandados pela Federação. Ah, é verdade, foi o Picard lá, não foi? Foi ele, é. Foi ele mesmo, que eu não lembro o que que eles fizeram lá, que os Ferengues acabaram... Eles caíram numa não foi... Ah, porque eu lembro que é o seguinte, naquele episódio da TNG, é a primeira vez que eles encontram um wormhole estável, lembra? Alô? Alô, oi. Roberta caiu? Ai, eu cliquei no mute sem querer aqui, é bobado. Mas você ouviu, né? Não, mas então, ouvi sim. Não, mas então, ele é estável só de um lado, né? Ah. Do outro lado, do lado do quadrante delta, ele fica brincando de ir para um lado e ir para um outro. Ele aparece no lado, depois aparece em outro canto. E eles não conseguem acompanhar. Mas você lembra como que a Enterprise D... eles que empurraram a nave Ferengue? Eu não lembro disso. Não, não me lembro também. Eles até falaram no episódio, mas não prestei atenção. Mas o fato foi que eles foram parar no quadrante Delta em função, por alguma cagada... Então, mais uma vez, é da categoria, né? consertando cagada alheia. Desfazendo a cagada, certo. Mas aí o que é legal desse episódio? Eles passam um tempo ainda discutindo como eles iam conseguir tirar os Ferengis que não queriam sair de lá. Justamente porque eles não poderiam interferir na cultura, no que estava acontecendo ali. E aí é outra besteira, sabe? Tipo assim, como assim, cara? Eu não posso interferir? Tipo, tem dois caras que estão ferrando com uma civilização inteira. Dois caras que não deviam estar lá, que não são daquela civilização. Como assim eu não posso interferir, sabe? Mas olha só, aí já é uma questão... Porque, por exemplo, os habitantes daquele planeta... O planeta está em paz? Eles estão em paz? Tava todo mundo em paz. Porque morrendo de fome, todo mundo. É, sabe o que me lembra? Morrendo de fome realmente é uma questão. Mas assim, me lembra um episódio sobre violação de primeira diretriz que acabou sendo bem controverso, pelo menos se a gente olhar com mais atenção. Aquele episódio da série clássica, que é o The Apple, né? Que é aquele episódio em que o Capitão Kirk decide, por conta própria, livrar o planeta de um culto religioso lá, porque ele considera que aquilo ali está transformando os cidadãos em praticamente escravos, né? Tem uma criatura... Eu conheço que... algumas pessoas assim. Não, esse episódio, ele é bem, assim, intervencionista, assim, aquela questão, né? E é meio até... Eu já vi algumas pessoas falando sobre ele como se fosse uma coisa de mau gosto, assim, uma coisa que você tá interferindo naquela cultura porque você acha errado, sabe? Que parece que é o que o Capitão Kirk ele acaba fazendo ali. E aí, se a gente for ver a questão no caso do Kirk, a gente sabe que o Kirk na série clássica, quando ele interferia com a primeira diretriz, não era de graça, assim. Não é que nem muita gente fala, ah, o Kirk não tá nem aí. Não, não é que o Kirk leva a sério a questão. Só que ele sempre relativizou muito no sentido de que, se ele vê que uma civilização, ela tá estagnada, ela não tá crescendo, ela tá submissa a algum tipo de poder, ou algum tipo de crença, ou algum tipo de, sei lá, alguma coisa que tá deixando aquela civilização, no ponto de vista dele, escravizada, né? Que aquela civilização não está prosperando da maneira como ele entende, né? E tal, ele não pensa duas vezes mesmo em violar a primeira diretriz. Na série clássica, o Kirk, quando ele viola, eu me lembro assim, que era mais proeminente o motivo, era por causa disso, né? Então o que está me parecendo aí nesse episódio da Voyager é que é mais ou menos a questão, não é? Dessa coisa deles olharem, ó, eles estão meio que escravizando essa população aí. Seria mais ou menos essa abordagem? Faz tempo que eu assisti. Isso, é isso mesmo. Porque eles têm a crença daquele povo, sabe? Tipo assim, então eles acabam escravizando meio que por questão religiosa, assim. E aí, como eles dão de presente um sapato para as pessoas, sabe? Eles criaram toda uma nova cultura da ganância, sabe? Tipo assim, aquela população, eles já sabem as leis de aquisição. Sabe, eles aprenderam de coração as leis de aquisição. E nesse episódio, inclusive, tem leis de aquisição que não existem. Porque o Neelix, ele se fantasia de Ferengi pra fingir que ele é o enviado do Gran Nagus, dizendo pra eles voltarem. Tipo, a primeira tentativa deles era tirar os Ferengis de boas. Então, tipo assim, olha só, o Gran Nagus me mandou aqui, eu vou começar a tomar conta e vocês voltem lá pro quadrante alfa pra dar a parte do lucro do Gran Nagus. E aí ele começa a inventar umas leis da aquisição e aí eles dizem, mas não tá no nosso livro, não tá nas nossas rules. E aí eles assim, já faz muito tempo que vocês saíram do quadrante alfa. Faz quantos anos mesmo que vocês saíram de Ferenginar? E aí ele tenta dar uma engambelada, assim, então ele cria umas leis novas também. Mas fora isso, então eles tentam tirá-los pacificamente, eles não querem sair, enfim, eles desmascaram o Neelix, que é um bocão, e aí daqui a pouco eles começam a jogar na cara da Janeway. Cara, tu não pode interferir nesse planeta. A gente tá aqui e vocês não podem interferir pela primeira diretriz de vocês. E aí ela manda eles de volta, puta da cara, sabe? E, porra, eles me ganharam nessa. E aí que eles começam a pensar em como eles foram para lá, não sei o quê. E aí eles chegam à conclusão que eles tinham chegado lá em função de uma cagada da Federação. Então vamos desfazer essa cagada e mandá-los de volta. E aí é que entra essa história de desfazer a cagada. Pô, mas ó, eu fiquei interessado em rever esse episódio. Me pareceu bem mais interessante agora. Faz muitos anos que eu vi, e agora você falando, pô, parece uma boa história mesmo, né? É, a história é legal e eu acho que tu tinhas comentado. Agora esqueci o que ia falar. Ia comentar uma coisa que tu tinha falado. Ah, sobre a questão do violação por conta de ver religiosa, essas coisas, não? Ah, isso. Ah, tá, que tu tinha falado que o Kirk era uma coisa meio doutrinadora, assim, né? Tipo, não doutrinadora, mas olha como eu sou bonzinho e vim livrar vocês. É, não que ele fosse arrogante, o Kirk não era arrogante, mas ele, o que ele enxergava como sendo, dentro do ponto de vista dele, do que é uma sociedade que cresce, que é livre, né? Ele realmente lutava unhas e dentes para que a pessoa tivesse a liberdade, né, que a civilização tivesse a liberdade para fazer o que quisesse, enfim, tivesse livre de amarras, né? Então essa era a maneira como era mostrada na série clássica, independente de julgamento de valor, né? Era a maneira como ele agia, né? Aí a gente pode entrar depois no enfim, se é certo, se é errado, o que é isso aí, mas é a maneira como ele agia. Pois então, eu acho isso bem pertinente, essa tua colocação. Eu acho que ela faz a gente voltar aquilo que eu tinha falado no início, né, que eu tinha comentado desse meu amigo antropólogo, do Vitor Hugo, dele dizer que a primeira diretriz é uma balela, porque na verdade os caras eles deveriam agir de acordo com a razoabilidade, com princípios éticos, né? Então eu acho que essa questão da liberdade versus escravidão, tudo isso também entra naquela questão do bom senso e da ética, né? Eu sou meio que seguidora, assim, de um cara chamado Peter Singer, que ele é um filósofo utilitarista. O utilitarismo, ele é o contrário do... O utilitarismo é uma linha filosófica que ela vai dizer que a gente tem que fazer um cômputo do sofrimento e do prazer que uma ação pode gerar. É, tipo, você tem que medir o custo-benefício, né? Isso. Não, o prazer seria, tipo assim, o Jeremy Bentham já falava sobre isso, e seria mais uma questão mais, assim, do que uma pessoa pode querer para a vida dela, né? Então, sendo o oposto à dor, e a dor não necessariamente dor física, né? Então, seriam coisas mais gerais, assim, conceitos um pouco mais gerais. E pelo utilitarismo, inclusive, aquele Under a Pale Moonlight, sob a ótica do utilitarismo, ele seria completamente aceitável. Válido, né? Porque no final das contas, o Cisco ele conseguiu um benefício muito maior do que o malefício que foi matar uma pessoa. Ou mentir, enfim, fazer toda aquela parada, né? Mas então, assim, eu quero ilustrar o utilitarismo em sua forma mais extrema, que seria esse do Under a Pale Moonlight. Mas então, sob a ótica... Sim, só se cortar um pouquinho... Só pra me ver aqui agora, que assim, no caso do In the Pale Moonlight, a gente já tem mais uma questão, vamos dizer, os fins justificam os meios, assim. Por mais que o Cisco não tomou a decisão sozinho de tudo que aconteceu, né? Ele realmente foi, ele acabou deixando um espaço ali para que outro tomasse uma decisão muito radical no seu lugar, né? Coisa que ele até ficou puto na hora, né? Sim. Mas a moral da história acabou sendo meio que os fins justificaram os meios ali. Tanto é que ele fala, faria tudo novamente. Sim. E o utilitarismo, não é que o utilitarismo diga que os fins justificam os meios, não é isso. Mas é que a gente, pra decidir um curso de ação, a gente primeiro tem que colocar os interesses de todos acima dos meus interesses, dos interesses individuais. E depois a gente tem que ver quais são as consequências de cada uma das ações. E se uma ação naquele momento for ruim, mas trouxer um cômputo geral de prazer muito maior do que a primeira ação, do que a ação A, né? Então é a B que a gente tem que tomar. Então, sob essa perspectiva, e pensando que as pessoas e os seres sencientes, eles preferem o não sofrimento ao sofrimento, eles preferem prazer ao sofrimento. Então, assim, a liberdade, ela é um valor a ser perseguido, sim, sabe? Então, assim, a gente até pode tentar ter uma visão mais bonitinha, digamos assim, e relativizar para uma população. Mas, cara, o relativismo cultural, ele pode justificar qualquer coisa, sabe? Tipo assim, o cara pode dizer assim, ah, na minha sociedade a escravidão é permitida. Logo, a escravidão tá ok e é eticamente aceitável na nossa sociedade. É isso que a gente quer? Não. É, isso a gente vê, veio agora a gente imaginar, por exemplo, quando as pessoas falam que tal prática ou costume faz parte da cultura local. Só que, putz, cara, se a gente olha, sei lá, para aquelas ações, no Oriente Médio lá, o islamismo, por exemplo, também... Uhum. Né? Então, quer dizer, faz parte da cultura local, mas como que isso se dá? Será que todas as pessoas, se elas olhassem para a questão objetivamente, estariam escolhendo aquela realidade? Então, tem muita coisa a se pesar, né? Sim, exatamente. Quer dizer, tu vai mutilar uma mulher porque é cultura? Quer dizer, a cultura não pode justificar a barbárie, sabe? Não pode justificar a barbárie dizendo que é cultura. Pode ser cultura, mas é uma cultura imposta e... As pessoas, ninguém em sã consciência, ninguém em total liberdade escolheria sofrer ao invés de ter uma vida prazerosa, no sentido de não hedonista, mas prazerosa no sentido de não sofrer, de ter todas as condições, de comer todas as refeições, entendeu? Então, nesse sentido, é uma tentativa meio... eu acho que é buscar uma redenção por erros do etnocentrismo, sabe? Então, tipo assim, como no passado a Europa colonizou todo mundo e fez todo aquele monte de bobagem que a gente fez, então agora a gente vai dizer que aceita tudo, que tudo é bonito. Não, cara, não é assim, sabe? Então acho que a gente tem que pensar assim, o Kirk fazia isso porque queria que todo mundo fosse livre, mas é ruim querer que todo mundo seja livre? Não, na minha opinião, não. Na minha opinião, a gente não pode se guiar por um relativismo ético que é a consequência disso de querer aceitar tudo, sabe? É, porque como você tinha dito, quer dizer, senão você considera qualquer coisa aceitável. Porque se você passa 100, 200 anos fazendo algo de uma determinada forma, mas aquilo é uma estagnação social, é política, enfim, é tecnológica, e tudo aquilo que pode trazer fruição para aquela sociedade, e aí você vai permanecer com aquilo numa boa só porque você tem que respeitar, vamos supor, esse consenso de que teria que respeitar aquela cultura que foi criada dentro daqueles paradigmas ali, né? Então é mais ou menos dentro disso, por exemplo, que o Kirk olha para aquela situação e fala não. Vamos mudar isso aqui, né? Então, uhum. O tipo de violação de primeira diretriz que ele fazia com frequência, ou com mais frequência do que os outros tipos, era esse, né? No qual ele interferia mesmo quando ele via algo assim. Sim. E que aí é que a gente entra naquela história. Quer dizer, tem que interferir mesmo, sabe? Nesse caso. Uma coisa é uma sociedade, por exemplo, naquele filme do que o Picard chega num planeta com aqueles que rejuvenescem. Aquele filme que eu adoro, que todo mundo odeia, o Insurrection, não é? Insurrection. Então, você sabe, Roberta, que o Insurrection, na verdade, ele empresta uma história da série clássica, né? Porque, depois você tem que procurar esse episódio, que na verdade eu não gosto muito, eu acho, tem umas coisas que eu acho meio idiotas, assim, mas o mote The Omega Glory, né? Uhum. Da segunda temporada, um dos últimos ali, se eu não me engano é o último, né? Um dos últimos. Em que tem lá um capitão da frota, né, que ele chega num planeta, é o mesmo plot, cara, tem lá a fonte da juventude, ele quer alterar aquilo ali, e o Kirk, ele tá ali pra trazer a discussão moral da coisa, né? Sim. Então... E, bom, eu vou falar então só do filme, que eu não assisti, de fato, esse episódio eu deveria ter assistido, mas... A próxima maratona, hein? Na próxima maratona vai ter que ser de tos, não adianta. Mas o que acontece? Nesse episódio, no Insurrection... Peraí, o que eu ia falar? Me perdi, gente. Ah, sobre a questão do... Não, Insurrection, né? Você ia falar do... Ah, não, tá, é isso. Que no Insurrection, eles... Aquela civilização, eles já tiveram no momento de ter dobra espacial, de ter tudo que eles poderiam ter e escolheram não ter tecnologia. Eles já tiveram dobra espacial e tudo isso, mas escolheram voltar e ter aquele tipo de vida que eles têm, porque pra eles tá bom. Então aquilo foi uma escolha consciente, entende? Então, assim, nesse caso, não fazia sentido dizer assim, vamos dar tecnologia pra esse pessoal. Cara, eles conhecem a tecnologia. E eles optaram por não ter a tecnologia. E as pessoas que querem, por exemplo, viajar, são livres pra sair, pra viajar, pra fazer o que elas quiserem, entende? Então acho que enfim, acho que são escolhas éticas mesmo, sabe? É aquele negócio, a longo prazo você vai me agradecer. Acho que os caras pensam assim. Exato. Ou não, exatamente. Né? É, pode ser que não também. Próximo episódio aí, né? Episódio pra caralho, hein? Vamos lá. Ah, o próximo é o... Manoeuvres, a gente já falou de Manoeuvres ou não? Já. A gente já pulou tudo, meu. A gente falou de False Prophets, mas a gente ainda tinha o Prototype, né? Que a gente nem precisa falar. Que a gente já falou exaustivamente na última. Quer dizer, você não falou tão exaustivamente assim, né, Roberto? Pô, falei sim, eu sou super faladora. Não, é que você caiu, a ligação caiu, lembra que acabou a luz? Ah, isso mesmo, é verdade. Próximo, Alliances, né? Alliances é segunda temporada, né? Deve ser, deixa eu ver aqui, mas eu lembro que era uma coisa de Kazan, não era? Ou não? Não é Kazan, não. É aquele episódio... Não é Kazan sim, cara, olha só. Tô vendo aqui uma sinopse que eu não lembrava desse episódio aqui, ó. Pelo que o próprio nome do episódio diz, né? A Janeway procura uma aliança para assegurar a passagem da Voyager através da coletividade Kazan, né? E daí ela tenta fazer uma aliança com umas raças alienígenas ali, né? Ah, e esse episódio é babaca. Tem um cara, o Michael Jonas, que decide trair a Voyager. E fica mandando todas as... Cara, esse Michael Jonas é um personagem detestável, não é? Fala a verdade. Cara, e é ridículo esse episódio. Tipo, não faz nenhum sentido, sabe? Eu tô lembrando desse cara. Agora eu tô lembrando, Roberta. Tem um arco com o Michael Jonas, né? Lembra que ele durante meses está mandando informações, ele tá se comunicando com os Kazan secretamente, mandando informações lá pra Seska, não é? Ah, isso, é isso mesmo. Puta, eu tô lembrando. E é legal, cara. Eu digo assim, ele é detestável como personagem, mas ele é um personagem... É legal, é tipo um vilão legal, é legal o personagem, né? Mas não faz sentido. Tipo assim, não faz sentido ele mandar aquelas informações... Tipo assim, supostamente é porque ele acha que os Kazan são mais capazes, sabe? Não, acho que é uma coisa desse tipo. Não, mas sabe o que eu acho legal? É que ele era um Maquis também, né? Então eu acho legal que na vida da Janeway tem disputa interna ali, tem conflito, né? Que é aquela coisa que a gente sempre fala que é legal que tenha, né? E na Voyager, meio que eles várias vezes esqueciam de colocar essas coisas na série. E o Michael Jonas, assim como a Seska, né? É legal ter. Eu gosto quando tem esses conflitos, assim. E ele era. Por causa dele, tinha momentos bem legais, assim, também. É. Mas nesse episódio especificamente eu não tô muito lembrado. Faz muito tempo que eu vi. É, pior é que não faz muito tempo que eu vi. E tô olhando pras fotos e lembro dos personagens e não tô lembrando qual é. Deve ter sido muito ruim esse episódio. Será? Ah, escrito pela Jerry Taylor? Não é garantia. Jerry Taylor não é garantia que vai ser bom. Vamos pro próximo, então, que aí a gente vai ter um episódio, um episódio duplo, né? Em que nós veremos aí a questão da primeira diretriz temporal, né? Que é o episódio duplo Future's End. E aí, esse episódio é da terceira temporada já. Aliás, estou vacilando aqui, a gente já tá falando de terceira temporada faz um tempo, desde o False Prophets. Né? Não tô vendo ele por temporada. O Future's End, eles têm essa questão porque lembra que já começa lá na Terra, né? E aí tem aquele personagem que é o Capitão. Como é que chama? Um Capitão que até aparece depois novamente na série. Braxton. Né? Braxton, né? Capitão Braxton. Né? Que ele sempre tá cuidando das coisas assim de. Quando tem eventos que alteram o curso normal da história e tal. O Capitão Braxton tem a nave dele lá onde. Ele aparece, né, pra tentar resolver. Nesse Future's End ele para lá na Terra, nos anos 70, lá, não sei quantos, sei lá, 20 anos antes, ele acaba... Acho fica que maior tempão preso lá, né? Então. Começa a estar numa floresta no episódio, lembra? Que ele tá lá meio barbudo, acho até. Ele Isso. vira um mendigo louco. porque o que acontece é que alguém pegou tecnologia... Tava na nave dele, né? Isso, e aí com isso tem aquele aquele empresário lá de tecnologia que acaba, tipo como se fosse um Steve Jobs, assim, né? Sei lá, um cara que consegue virar milionário lá com uma empresa foda de tecnologia por causa dessa desse lance de ter conseguido através desse Capitão Braxton, né, a tecnologia dele, né? Então a questão desse episódio é basicamente a Voyager tentando evitar que houvesse essa mudança no... Caiu em qual categoria? Esse aí é uma nova categoria, né? De futuro, né? Aí é a categoria do desfazendo a merda da federação. Desfazendo a cagada novamente, né? Só que no futuro, no passado, tá... Mas quem que... Na verdade, o Capitão Braxton, ele faz parte da federação no futuro? Eu não lembro disso. Acho que sim, né? Quase, ele é daquele... Eu não sei... Eu acho, se eu lembro bem, ele é daquele... Ah, da Relativity, não é? Isto. Ah, tá, é verdade. Então é que é do século 29, né? Uma coisa assim. É, que eles ficam viajando loucamente no tempo. Verdade. Ah, tanto é que o Capitão Braxton vai aparecer de novo no episódio Relativity, né? Só que aí ele é preso, né? Puta, esse episódio é muito louco, né? É que ele tenta destruir a nave, né? Que até você sabe, eu não sei se você reparou, Roberto, mas é outro ator, né? No Relativity, é outro ator que faz o... Claro que não reparei, Valdir. Pior que é totalmente diferente, cara. Nesse daí não dá pra... Nossa, cara. Teve uma mudança temporal, ele mudou a linha do piloto. Ah, entendi. Viu? Por isso que eu não reparei. Olha aí, né? Eu já tava prevendo que ia mudar muito à medida que o tempo passasse. Tá certo, explicou. Bom, nesse episódio é isso, né? Mais uma vez essa questão da tentar, enfim, consertar a cagada aí. E eles conseguem. Esse episódio é bem legal, né? O Future's End é um episódio bacana, né? Eu gosto desse episódio. É tribom. É, legal. E é bacana que mostra os caras ali na... Acho que é São Francisco também, não é? Acho que é em São Francisco, não sei se é. É, eu acho que é. Que é bem ensolarado, assim, me lembra um pouco o clima do quarto filme, né? O Voyage Home, né? O Tuvok, inclusive, ele usa aquela faixa na orelha, tipo que nem o Spock, quando... Né? Lembra disso? Ah, sim. Isso, esse mesmo. Então tem uma... Eu acho bem bacana. Bastante ação, né? Interessante. Eu só acho um pouco... Agora eu vou ficar preocupado. Ah, eu vou ver alguém com faixa na cabeça. Aí faz a saudação vulcana e aí vê o que acontece. Certeza que é um vulcano disfarçado, isso aí. Todo mundo sabe isso aí. Na Enterprise, né, quando aparecem os vulcanos lá naquele episódio Carbon Creek, né? Eles usam, na verdade, uma toquinha. Em vez da faixa, uma toquinha, né? Então, aí, o Spock também usou, né, a toca naquele do... Ah, é! No The City on the Edge of Forever. Né? Isso. É verdade. O próximo episódio que a gente vai tratar, que tem aqui na lista de violação de primeira diretriz e tal, é o Scorpion, né? O grande Scorpion, né? Que é um episódio que é um game changer na série, né? A introdução da 7 de 9, né? Então aqui é o último episódio da terceira temporada, né? Agora, relativo à primeira diretriz, você se lembra, Roberto, o que tem aí? Não, vou tentar lembrar, vou olhar para isso. Eu acho que é porque eles deram tecnologia para os Borgs para conseguir combater os... Aquela espécie número... Espécie 8472. É que o Ricardo chama de Undine, né, no Star Trek Online. Ah, tá. Mas Klingon prefere não falar o nome. Ah, é? Não. Pra quem quiser saber o porquê, ouça lá o Sessão 31 Intercom, acho que é o número 9, deve ser lá sobre o último que a gente fez sobre Star Trek Online, né? É um sarro isso daí, cara, nossa. Mas enfim, voltando aqui. Então, o Scorpion, de fato, a Janeway é bem bacana ela negociando com os Borgs, né, cara? Isso eu acho muito legal, cara. Janeway é muito badass, né, cara? Puta, muito, eu acho demais também. Acho demais a forma que ela fala, não, tô de nada com vocês. Ela assim. ela dobra os Borgs com isso, ela tem eles na mão, assim, né, com a tecnologia que ela vai dar pra eles, assim, é muito legal, cara. Cara, ou vocês fazem um acordo conosco, ou vocês vão ficar morrendo pra essa... Pra essa espécie. Tá. Eu acho bem legal, cara. Eu já vi que tem muitos fãs aí que eles acusam a Voyager, e até certo ponto, assim, até concordo em algumas coisas, acusam a Voyager de ter banalizado os Borgs, né? Mas na minha opinião, cara, eu acho que, porra, grande parte dos episódios, tudo fez bastante sentido, assim, sabe? Eu achei bem construído até, né? Eu acho também, porque assim, eu entendo essa crítica, porque, enfim, os Borgs, eles surgiram pra ser aquela raça para dar medo, né? E a Voyager, ela acabou banalizando no sentido de que a gente, quando a Voyager encontrava um cubo Borg, eu, eventualmente a gente não sentia mais aquele medo, assim, ah, tá, tem a Seven, tudo não, mas isso, bem. Mas isso aí já acontecia na nova geração, por exemplo, quando tem aquele episódio da sétima temporada lá, o Descent, é o último da sexta, o primeiro da sétima, né? A partir dali os Borg já tinham perdido a força já, sabe? Então não é uma exclusividade da Voyager, vamos dizer, banalizar os Borg, né? Isso já tinha sido feito, vamos dizer, mas antes. Eu acho que no, ainda nem... Entendi, eles ainda botavam medo, né? Botavam, eu acho. Eu acho que em Voyager, cara, ficou aquele negócio assim, eu sentava assim, vamos ver como a Janeway vai chutar a bunda dos Borg. Cara, eu acho isso muito bom, sabe? Eu acho boa essa sensação, porque, tipo, antes eu ficava apavorada com os Borg. E segundo a Janeway, ela derrotou os Borg com café, né? É, e tudo começou a fazer muito mais sentido depois daquele último episódio. Ah, derrotou. É. Derrotou. A única coisa que eu não gosto nos episódios de o único de Borgs, assim, da Void que eu não gosto, assim, vamos dizer que eu... Não é que eu não gosto, mas eu acho que ali fica claro que banalizou pra mim, é naquele em que a Janeway, o Tuvok e a Belana são... eles são... assimilados, e não tem nenhum peso nisso, né? Eles são assimilados e desassimilados como se fosse um dia qualquer, né? Isso mesmo. Aí, nesse caso, eu falo, porra, cadê aquele peso, né, cara? É tão fácil assim, virou uma coisa qualquer, né? É, porque quando... quer dizer, quando o Picard foi assimilado, cara, aquilo, tipo, foi um choque na vida da gente, fala sério, tipo assim, ele é o Picard, vai, aí é Locutus... Caralho, meu, e agora? Sabe, era um negócio que... Ok, no caso da Bilana e da Jane, eles já esperavam, já imaginavam que isso ia acontecer, estavam preparados. Mas, cara, tem coisas pelas quais a figura não se prepara, sabe? É. Tipo, não tem preparação pra isso. Ali, eu, cara, acho que não. Naquele episódio, quando ele termina, né? Eu não sei se é o Unimatrix Zero. Eu não lembro se era o Unimatrix Zero. Eu acho que é, né? Que é o último da sexta, o primeiro da sétima. Eu acho que é isso. É. Então, ali, eu lembro que... Ali eu pensei, putz, olha aí, ó. Star Trek tá começando a ficar... Não só os Borg, mas parece mesmo que a franquia tá tendo uma estafa, né? Porque eles estão repetindo ideias que não estão tendo o mesmo peso, né? Então, ali eu sinto isso, assim. Aí eu entendo as críticas. Fala, puta, realmente tá faltando um pouco de criatividade aí. Tá ficando uma coisa comum. Tá caindo no lugar comum mesmo, né? Então... É, mas eu gostei sempre, sabe? No final das contas, assim... pode ter tido uma ou outra inconsistência. Mas eu curti muito, assim. Porque, claro, também é de se esperar... A gente até tava falando isso aqui naquele intercom do Universo Espelho. Tipo assim, cara, tu já sabe que os loucos do Universo Espelho vêm pra cá passear. Vêm pro nosso universo passear. A gente não vai se preparar? Vai. E vai se preparar muito bem, sabe? Então, tipo assim, nesse caso dos Borgs é a mesma coisa. Meu, eles estão no território Borg, sabe? Vamos fazer tudo que a gente tiver que fazer pra se preparar pra qualquer situação com os Borgs. Então, sob essa perspectiva, sabe, pensando dessa forma, eu acho que até seria estranho se eles tivessem muita dificuldade sempre em lidar com os Borgs. Ou não esperassem nunca, sabe? Tipo, não tivessem uma estratégia, sabe? É, o que eu critico, assim, é mais porque eu entendo isso, faz sentido. Mas é porque eles colocam a última cena do episódio... pra tentar te chocar a eles assimilados. Só que a gente já viu isso muito mais bem realizado lá no Best of Both Worlds. Então, assim, é por isso que me parece tentar repetir, sabe? Se fosse eles assimilados no meio do episódio ali como uma coisa normal, ok, vamos dizer que eu tô entendendo que é isso que você tá dizendo aí, de que se tornou uma coisa corriqueira. Agora, você querer impressionar com isso, na boa, cara. Não, é isso que eu me senti enganado, eu me senti tipo, ah, meu, você tá falando com o macaco velho aqui, meu irmão, você não tá falando... Muito bom, é verdade. Bom, pessoal, esse podcast acabou ficando um pouco grande e eu decidi dividi-lo em dois, tá? Então, essa primeira parte aqui termina agora e daí em breve a parte 2 estará online, tá? Então, por enquanto, essa conversa acaba por aqui. Antes de finalizar, eu quero também dar um recado a vocês que acompanhem-nos nas redes sociais, tá? Então vamos lá. O Sessão 31 está no Facebook, curtam lá nossa página, entrem no grupo. Estamos também no Twitter, é o @secal31, e também estamos lá no Google+, ok? Então vão, siga-nos, acompanhem-nos e é isso aí. Obrigado mais uma vez a todos que estão ouvindo aí e... Kapla!